dia. Está chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora. Grande luta vem e assola todo o povo desta terra. As notícias se enganam, mas a Bíblia nunca erra. Há um grande movimento nesses dias tenebrosos. É por isso que eu só ando com os anjos poderosos. Tá chegando o dia, tá chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora. Tá chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora. Quando o vento se levanta para derrubar um crente, é uma luta muito grande, mas Jesus está com a gente. Quem aceita reconhece o sofrimento lá da cruz, e a vitória é sempre nossa pelo sangue de Jesus. Tá chegando o dia, tá chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora. Tá chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora. Violência nem se fala, é o assunto do momento. Todo mundo preocupado com esse grande sofrimento, mas o crente vai marchando e tem alguém que o conduz, e só anda protegido pelo sangue de Jesus. Oh glória! Tá chegando o dia, tá chegando a hora, cantem! Tá chegando o dia, tá chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora. Oh, tá chegando o dia, tá chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora. Tá chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está